falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa. Eu falei, bebê, então toma uma balinha, que hoje tem DJ esse Daniel cheio de sabinha. Meu, onde que acontecia a festa? Ela me chamou de canto, leve verbo camarote, vê se pode, vê se pode. Quer porrada com qualidade.